penso, penso. Que já basta de perdão, não terás no peito amigo pra chorar contigo. Chora, enxuga o pranto em meu lenço. Chora, enquanto choras eu penso, penso. Que já basta de perdão, não terás meu peito amigo pra chorar contigo. Feito amigo pra chorar contigo. Chora, enxuga o pranto em meu lenço. Chora, enquanto chora seu penso, penso. E já basta de perdão, não terás meu feito amigo pra chorar contigo. Chora, chora, agora.